Boa tarde. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Esta tarde um pouco fria, garoa lá fora. E aqui dentro a gente tem calor humano e tem toda essa vibração amorosa, intensa, que nós recebemos aqui do plano espiritual que está presente nos ajudando, né? Ao longo da nossa evolução, quantas vezes nós fomos ajudados, fomos amparados e nem percebemos isso. Fato é que sozinhos nós não conseguiríamos caminhar nesse planeta como já estamos fazendo há muitos milhares de anos. A história do homem no planeta Terra é cheia de desafios, cheia de impedimentos, cheia de obstáculos. Se a gente fizer um retrospecto até a origem do homem, como a ciência descreve, não mais como descreveram as antigas teologias, mas com base no conhecimento científico, que para nós na doutrina espírita é tão valioso, tão importante, para completar esse conhecimento que vem do mundo espiritual, nós vamos perceber que a história do homem nesse planeta, que já é contada pelo menos há 200 milhares de anos, ou por volta de 200 mil anos nós estamos evoluindo aqui na Terra. E quantos problemas, quantos impedimentos a humanidade enfrentou e continua enfrentando até os nossos dias. Cada um carrega uma dor individual, problemas pessoais, conflitos interiores, mas todos nós partilhamos de dores em comum, partilhamos de sofrimentos em comum. Quando nós ouvimos falar de problemas em certas coletividades, em alguns países, ou mesmo dentro do nosso país, quando você ouve falar que um certo grupo de pessoas passou por uma prova difícil, onde todos ali estavam envolvidos. E aí nós ficamos pensando, o que significa isso, né? Para aquele que é estudioso da doutrina espírita, já conhece bem o tema desta tarde, olha, as expiações e provas coletivas. Mas até para nós que já temos estudado um pouco a doutrina, é importante nós retomarmos esse conceito, essa ideia, o que é uma prova coletiva, o que é uma expiação coletiva. Porque assim nós poderemos entender melhor por que passamos por tudo o que passamos nessa história tão longa da humanidade no planeta Terra e o que nos falta para conseguirmos realmente não precisar mais coletivamente passar por dores intensas, para que a gente possa definitivamente compreender as lições de Jesus, em especial uma, quando ele nos disse que o amor era capaz de cobrir uma multidão de pecados. Jesus ensinou para a humanidade de que há um caminho em que nós podemos vencer as lutas coletivas e individuais mais rapidamente, que é através do amor. O amor é capaz de nos ajudar a saldar dívidas de vidas passadas de uma forma muito rápida. Por isso que é urgente nos nossos dias que a gente comece a entender o que é amar o próximo dentro dos nossos limites. Quando ele nos propôs amar alguém, ele não falou para amar como ele amava. Mas dentro daquilo que nós pudéssemos, que nós nos dessemos um pouco mais pelo semelhante, e nós já estaríamos vencendo grandes provas, grandes lutas. Porque o amor, de fato, cobre uma multidão de erros, uma multidão de pecados. Mas antes de prosseguirmos nessa ideia, então, de como vamos nos libertar dos sofrimentos, das lutas, das dores, vamos fazer uma retrospectiva dos grandes desafios que a humanidade vem sofrendo. Desde as eras mais primitivas, existem três grandes flagelos que são de grande medo para toda a humanidade. São três grandes situações que o homem enfrentou quando nem existia ainda a civilização. São flagelos que puderam até mesmo ameaçar a sobrevivência da nossa espécie. O primeiro deles, a fome. A fome, quem já sentiu fome aqui sabe o que é doloroso, o que é algo que atormenta você desejar comer e não poder. Na imagem que nós temos aqui de uma criança, que essa imagem foi tirada no Sudão alguns anos atrás, numa situação muito grave que esse país africano enfrentava, e a população vítima de grande carência alimentar, falta de comida devido a guerras, a disputas internas. E um fotógrafo tirou essa foto porque ele percebeu o quanto era dramática a situação da população. Aqui um abutre, e ninguém odeia esses animais porque eles são obras do Criador, são nossos irmãos na evolução, ele só estava cumprindo o papel dele de ajudar na reciclagem da matéria orgânica. A crueldade mesmo dos seres humanos que permitiram um estado desse, da criança chegar num estágio tão lastimável. Mas essa criança está morta? Já, ela está viva ainda. O animal estava só aguardando ela falecer para ele poder avançar, porque eles não atacam animais vivos, os abutres, né? Nem os urubus. Então esse caso aqui foi um caso que chocou muito o mundo, porque as pessoas tiveram até uma reação muito negativa contra o fotógrafo, porque ele teria explorado a dor, a miséria da criança ao fotografar. Mais tarde descobriu-se, depois que criticaram muito o fotógrafo, porque ele trouxe essa informação terrível da situação que a criança se encontrava, mais tarde descobriram que essa criança, ela estava prestes a ser amparada. Ela já vinha sendo acompanhada por equipes da ONU, que já vinham trabalhando para tentar remediar aquela situação tão grave. Esse menino sobreviveu. Ele cresceu, tornou-se adulto e veio a desencarnar como um jovem adulto por outras razões, por doenças típicas ali da região dele. Mas muitas crianças no mundo todo morreram e muitas pessoas ao longo de toda a história da humanidade morreram por causa da fome. Aqui nessa época aconteceu esse grave problema de fome e ainda no mundo há graves situações como essa, não mais porque nós não sabemos mais produzir alimentos, não mais porque nós não somos mais capazes de distribuir alimentos. Hoje nós temos uma tecnologia extraordinária que permite à humanidade como um todo produzir tanto alimento, mas tanto alimento, que nós nem precisamos de todos eles. Então, o grande desafio que para nós numa época era impossível de ser vencido, a fome, passou a ser vencido com a tecnologia. E hoje nós ainda temos pessoas famintas no mundo, não é porque nos falte conhecimento, mas porque nos falta generosidade em compartilhar o que sobra num país com outro país. Nos falta o espírito da caridade que nós tanto aprendemos na doutrina espírita, de entender que aquilo que nos sobra deve ser partilhado com alguém. Nós ainda precisamos, e nós agora eu falo como parte da humanidade, né? Nós precisamos aprender a vencer essa outra fome que existe no mundo, que não é mais a da carência porque não temos alimento, mas a da carência porque não conseguimos repartir alimentos. Mas a fome foi então um dos grandes flagelos que pôde até pôr a nossa espécie em ameaça. Mas existia uma proteção invisível para a humanidade muito grande, que levou o homem a descobrir cada vez mais técnicas de como contornar esse problema da fome. Essa mesma mão invisível que trabalha por nós, que nos conduz, ela também hoje se articula de mil modos para vencer essa outra fome que nós temos no mundo, que é a fome provocada pelo egoísmo. Trabalha-se ativamente para isso no mundo todo. Por isso que há inúmeros movimentos de pessoas aqui encarnadas, conscientes do dever que têm de criarem mecanismos de evitar que esses problemas aconteçam. Então nós temos hoje, já para vencer essa segunda grande ameaça pela fome para a humanidade. Um outro grande flagelo destruidor da humanidade sempre foram as pestes, as epidemias. Existiram épocas em que, na história da humanidade, chegava a morrer quase 30% da população. Cada 3 pessoas, uma pessoa morria. Pelas mais variadas doenças. E os métodos que existiam de combater essas doenças eram desconhecidos. Usavam tentativas que eram inócuas, ineficientes para combater essas doenças. Aí missionários vindo do mundo espiritual reencarnaram, foram para os campos das ciências e desenvolveram inúmeras estratégias para combater as doenças. Em especial, um se destacou, Louis Pasteur, que conseguiu descobrir algo que já era do conhecimento da humanidade, mas de uma forma mais ativa, propor a vacinação como um meio de combater as epidemias que, se não matavam, deixavam as pessoas inutilizadas. E hoje, felizmente, para um grande número de doenças, nós já temos como preveni-las através de vacinação ou através de métodos educativos que ensinem as pessoas a evitar obter, contrair aquela doença. O problema é que, mais uma vez, essas epidemias, essas doenças contagiosas, nos ameaçam por quê? Não porque nos falte o conhecimento de como combatê-las, mas nos falta a generosidade de fazer com que mais pessoas possam ter acesso às formas de prevenção dessas doenças. Então nós temos ainda esse desafio a vencer. Vocês devem ter ouvido falar que várias doenças que antes no Brasil nós já tínhamos erradicado com as campanhas massivas de vacinação. E é interessante que até um tempo atrás, nós sempre reclamando do nosso país, nós esquecíamos que nós éramos um país que já tínhamos erradicado sarampo, já tínhamos erradicado a poliomielite, a paralisia infantil. Esquecíamos de agradecer a Deus a bênção de já termos erradicado essas doenças aqui. E por um descuido, por alguns problemas aí que vocês podem ter acesso aí pelos meios de comunicação, novamente, algumas doenças, como sarampo, voltam a preocupar as autoridades de saúde. Mas, ainda assim, nós continuamos vencendo essa batalha, porque conhecimento para agir contra essas doenças nós temos. Então, nós estamos ainda por realizar esse progresso. E o terceiro grande flagelo da humanidade, que sempre assustou a humanidade, eram as guerras. As guerras com um grande poder destrutivo, que felizmente hoje não há uma perspectiva de uma guerra de grande extensão que pudesse ameaçar a humanidade. Quando eu era criança, eu ouvia nos noticiários falando que a ex-União Soviética, que hoje se desmembrou em várias repúblicas, a maior ainda continua sendo a Rússia, eles tinham um poder de destruição do mundo várias vezes, juntamente com os Estados Unidos, porque tinham armamentos nucleares que possibilitariam destruir vários planetas Terra. E até hoje esses armamentos, eles ainda existem, muitos deles, embora tenham sido muitos desmontados, embora ainda existam muitos armamentos com grande poder destrutivo no planeta. Mas a ameaça de uma guerra global a gente não tem, pelo menos próxima de nós, nada que indica isso. E provavelmente não teremos. Por quê? A guerra, como muitas misérias que existem no mundo, elas são muito lucrativas, mas são muito lucrativas as guerras locais. Guerras globais, elas não atendem aos grandes interesses econômicos hoje no mundo. Imaginar uma guerra de proporção intercontinental, países se destruindo em toda parte do mundo, é difícil imaginar isso. Mas ainda nós vamos ter o interesse das guerras locais, como acontece em algumas áreas do mundo. Os grandes produtores de armas em várias partes do mundo, que ganham muito dinheiro de impostos dos seus países para produzir essas armas, eles têm grande interesse que essas guerras aconteçam em países que não têm como se proteger, que acabam muitas vezes por questões ali políticas, se deixando influenciar por outros que têm esse grande interesse. A indústria bélica é uma das indústrias mais ricas do mundo. Então, não há um interesse hoje de que dissipe essas guerras realmente. Nós vencemos o perigo de grandes guerras, mas a das guerras locais ainda não temos. Por quê? Há pessoas que, a pretexto de justificarem a autodefesa, legitimam a produção de armas de destruição em massa, justificam que os países invistam pesadamente em programas bélicos, e vai ter muita gente que vai dizer, não, tem que ser isso mesmo. Porque a humanidade, ela ainda confia muito mais no poder da força do que no poder do amor, na forma de transformação do mundo. Talvez alguém pense assim, e nós vamos ficar desprotegidos? O problema é que, assim, nessa de nos protegermos, Muitas vezes nós podemos estar nos armando para, num determinado momento, nos tornarmos agressores do nosso irmão. Que é o que a história mostrou. Todos os grandes países que sempre justificaram as corridas armamentistas, sempre acabaram se tornando, depois, agressores de outros países, justificando interesses econômicos, defesas de direitos e por aí vai. Mas, felizmente, uma guerra de proporção maior, capaz de destruir o planeta todo, nós não temos mais isso na nossa história. Mas temos mais coisas, como os flagelos naturais, como erupções vulcânicas, terremotos, inundações, maremotos, incêndios. Isso aqui é uma foto do vulcão lá no Havaí, que entrou em erupção no final de maio, com grande poder destrutivo. Felizmente, no Havaí não houve nenhuma destruição de vidas, embora a perda material tenha sido muito grande. Diferente do que aconteceu em outro país, que muitas pessoas morreram em razão de uma erupção vulcânica. Mas essas provas, esses flagelos coletivos, não ficam restritos só às coisas naturais. Você tem a questão da violência urbana, do terrorismo em várias partes do mundo. Nós mesmos somos alvos da questão da violência urbana e nós temos cidades no Brasil que estão muito mais vulneráveis à questão da criminalidade. E temos desastres e acidentes inúmeros que levam a vida de milhares de pessoas. Fazendo toda essa demonstração de tanto sofrimento que a humanidade passa, nós ficamos às vezes até angustiados de pensar em tantas dores, em tantas lutas, em tantas perdas. Talvez alguém que esteja mais vulnerável agora pense assim, com o coração apertado: será que algo dessas situações pode vir a acontecer comigo ou com as pessoas que eu amo? Não é? Só que nós sabemos que há uma lei divina que rege tudo, que conduz a tudo, que a tudo provê. Ao lado de pessoas que passaram por grandes calamidades, por grandes perdas, outras coletividades continuaram a sua vida pacificamente. Passaram por momentos de progresso, pessoas que passaram por momentos de crescimento em vários aspectos da vida. Isso mostra que há uma diferença na existência humana. Há condições para um que num momento é de luta, de sofrimento, de dor, mas para o outro é momento de realização, é momento de crescimento. Porque cada espírito necessita de uma experiência evolutiva diferente. Há uma tragédia que aconteceu no Brasil no ano de 1961, vocês devem ter ouvido falar, que foi um incêndio que ocorreu na cidade de Niterói, num circo norte-americano, que mais de 500 pessoas morreram nesse circo. É um outro exemplo de uma calamidade, e essa daqui nos explica, depois nós vamos ver, ela nos explica um pouco por que que se passa isso na vida de certos grupos de pessoas. Por que que alguns atravessam dores tão intensas, enquanto que outros não. E ainda nós poderíamos trazer como efeitos que trazem grande perda para as coletividades, questões como a corrupção, o totalitarismo. Corrupção, nós estamos bem escolarizados aqui no Brasil, nós sabemos bem o efeito terrível que a corrupção tem sobre uma sociedade, sobre um grupo. Totalitarismo é o que está se passando lá com os nossos irmãos na Venezuela, com um governo que criou condições tão terríveis para aquele povo. Então, esses casos todos, todas essas dores, nos faz pensar às vezes assim: o que há de errado? Será que tem alguma coisa errada com a evolução do homem? E mais de uma pessoa nós temos ouvido dizer: esse mundo não tem jeito, está fora do controle, onde nós vamos parar? Tudo isso gera em nós uma grande angústia, como essa que nós talvez tenhamos sentido agora, quando eu vim traçando todos esses quadros lamentáveis, esses quadros tristes. Para nós que temos a consolação e o esclarecimento da doutrina espírita, nós conseguimos vencer esse temor que nos bate quando nós pensamos no sofrimento humano. Porque nós já estamos convictos da providência divina, sempre nos guiando, que é aquela mão invisível que eu falei anteriormente, que é uma ação permanente de Deus, através dos seus filhos, para contornar todo e qualquer problema que os seus próprios filhos criam. Então, tudo que nós vamos experimentando, embora passemos por lutas, por sofrimentos, nós teremos o socorro necessário. E nós somos convictos disso. Porque a nossa própria história pessoal nos mostra isso. Nos momentos mais difíceis que nós passamos, nós fomos amparados e sustentados por Deus. Então, coletivamente, também seremos. Seremos ajudados a vencer. Então, essa convicção nos ajuda a vencer o medo. E sempre que a gente ouvir, através dos noticiários, através dos comentários das pessoas, coisas falando sobre as dificuldades da nossa vida, coisas que nos trazem medo, vamos relembrar disso. Que Deus sempre estará nos amparando, sempre estará nos ajudando. Não estamos e não somos órfãos nesse mundo. Somos espíritos muito amparados e muito assistidos. Agora, muitos perguntariam, e talvez seja necessário que nós nos instruamos melhor para poder responder a eles quando eles disserem: esse mundo está errado, o que há de errado com esse mundo? Nós podemos dar uma resposta consoladora e esclarecedora para todos eles. Na verdade, não há absolutamente nada de errado com o nosso planeta. Ele continua muito bem. Até as calamidades naturais que as pessoas gostam de dizer que são um castigo divino, é uma punição, é o planeta se voltando contra o homem, é falta de conhecimento dos próprios ciclos que o planeta tem. O mundo material, ele é sujeito a todos esses fenômenos naturais. Ele é passível de ter terremotos, enchentes, maremotos, de ter erupções vulcânicas, porque isso faz parte da própria dinâmica das forças físicas que permitiram esse planeta chegar ao que ele é hoje. O que difere é onde cada grupo de pessoas vai estar vivendo numa determinada época. E ali ele poderá estar, ao passar por certas provas, por certas expiações coletivas, resgatando débitos do passado, reparando através de dores que todos sentirão aqueles erros que foram cometidos no passado. Mas não há absolutamente nada de errado com o planeta, nem com as leis divinas que regem esse planeta. Tem pessoas até que dizem que o mundo nem é governado por Deus. É governado pelo inimigo de Deus. Bobagem. Na verdade, Deus tem um domínio sobre tudo. E se ele permite que algo aconteça, é porque faz parte do quadro das experiências que as pessoas necessitam vivenciar naquele momento da sua evolução espiritual. Não há uma folha sequer que caia que não seja do conhecimento e da permissão de Deus. Parece um absurdo, mas não é. Porque tudo está no universo regido pelas leis divinas. Tudo. Então tudo faz parte de uma grande mente que conduz e que mantém tudo em equilíbrio. Fôssemos por nós apenas, nós já teríamos destruído o planeta. Fosse pelas forças físicas serem aleatórias e encadeando qualquer reação, já teria destruído tudo. Mas não, há sempre algo que contrabalança toda a catástrofe. E a própria natureza mostra isso. Depois de cada ciclo destrutivo, ou de cada evento destrutivo, recomeça um evento novo de renovação. E também na vida do ser humano é assim. Após cada período de dor, de luta, vem períodos de construção, de reerguimento, vem períodos de refazimento. Sabe esses países que muitas vezes a gente inveja a condição dos habitantes deles, de terem excelentes indicadores econômicos, sociais? Todos eles já passaram períodos de fomes, de pestes, de doenças, de perturbações sociais, de guerras. Todos já passaram. De violência, e seguiu a esses períodos outros momentos de renovação. Também nós hoje que enfrentamos grandes desafios coletivamente aqui no Brasil, vamos passar por um período de renovação também. Toda essa luta que nós enfrentamos hoje, social, econômica, todas as dificuldades que a gente ouve falar, elas estão nos trazendo lições importantes. E virão novos tempos. Não sabemos se é amanhã, se é daqui a um mês, ou daqui a duas décadas, que 30 anos, não sabemos. Mas virão novos períodos de crescimento, de prosperidade, de renovação. Porque é assim que funciona a existência humana. Períodos de grandes lutas, de grandes dores, em que os indivíduos evoluem, crescem, se preparam moralmente, espiritualmente, para daí passar por provas coletivas de novo e assim prosseguirem na sua evolução. Se a gente for estudar a história dos povos antigos, todos passaram por isso. Então nós podemos ficar tranquilos que o nosso destino está sendo muito bem preparado para o futuro. Não há nada de errado com o nosso planeta, apesar de em algumas localidades a gente ainda ter tanto sofrimento. Isso porque o nosso mundo é um mundo que está em excelentes mãos. Jesus é o grande condutor da evolução planetária. Temos ouvido falar isso frequentemente, nós precisamos todos os dias nos conectar em pensamento a Jesus através da prece, lembrando quem ele representa para a evolução do homem. Ele é o grande condutor da evolução humana e ele permanece sabiamente nos conduzindo nesse processo evolutivo. O Espírito Emmanuel disse assim sobre ele no seu livro A Caminho da Luz. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosa repousam os destinos do mundo. Sua mensagem de amor no Evangelho é a palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. É por isso que nós precisamos, nesses nossos dias, pensarmos mais nos ensinamentos de Jesus. Porque é entendendo as lições de amor, de fraternidade, de perdão, que nós vamos produzir uma transformação interior em nós, que vai nos fazer, habitantes aqui do planeta, partes da humanidade, pessoas melhores. E espíritos melhores, espíritos que evoluem, espíritos que aprendem a perdoar e amar, se tornam espíritos que não necessitam de lutas difíceis, de provas tão dolorosas. Pessoas que aprenderam a amar, elas já não precisam mais experimentar a dor para pensar em não fazer a dor para o seu próximo. Por isso que nós precisamos urgentemente mudar a nossa percepção da vida, o modo como nós vemos as pessoas, o modo como nós estamos julgando os nossos irmãos dia a dia. Precisamos reformular o nosso pensamento, colocar o nosso pensamento de acordo com essa mensagem de amor do Evangelho, porque isso é que vai nos ajudar a mudar esse planeta para melhor. E fazer com que as pessoas se contagiem dessa ideia. Não pregando com os lábios, mas pregando com as atitudes. Para que as pessoas sintam vontade também de perdoar quando nos observarem perdoando. Para que as pessoas sintam vontade também de serem mais caridosas quando nos observarem sendo caridosos. Porque o grande poder do exemplo é maior do que todas as palavras. Quando nós fazemos algo, nós temos o poder de transformar as pessoas que estão conosco convivendo. Por isso que precisamos sair da acomodação, deixando de lado muitas vezes os nossos interesses tão pequenos, tão mesquinhos, o nosso ciúme, nosso egoísmo, os nossos pontos de vista, e começar a pensar um pouco mais no coletivo, naquilo que é bom para todos, naquilo que traz paz para o outro. É isso que vai ajudar a produzir uma transformação maior no planeta. Temos ouvido falar muito de que vivemos num mundo de transição, estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para passarmos para um estágio de mundo de regeneração. Como que é isso? Isso tem que acontecer no coração de cada pessoa. Quando você fala que é o mundo que está em transição, não é a parte física do planeta. Está tudo muito bem, está tudo maravilhoso nesse planeta. Os mecanismos naturais que existem aqui são extraordinários. O que precisa mudar é dentro do homem. A transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração tem que acontecer no nosso coração. Para nós, espíritas, não adianta ouvir falar isso apenas. Estamos num mundo de transição. Nós estamos em transição. Nós temos que fazer algo em nós mesmos. Ao ler o Evangelho, aquilo tem que tocar mais fundamente o nosso coração. Ao pensarmos em doação para o próximo, a gente tem que fazer um pouco mais do que a gente já fez até hoje. Ao pensar em perdão, nós temos que pensar realmente, eu consigo perdoar? O que eu preciso mais aprender para poder perdoar? Eu não preciso pedir para Deus que Ele me dê o emprego, eu não preciso pedir a Deus que Ele me dê a casa, eu não preciso pedir a Deus que Ele me dê o alimento, porque Ele vai prover tudo isso. O que nós precisamos começar a pedir nas nossas preces, nas nossas orações, é que Deus nos transforme de dentro para fora realmente. Que a gente consiga definitivamente entender o que Jesus disse sobre conquistar o reino dos céus. Entender essa profunda mudança de ideias que nós temos que ter. Porque nós ainda estamos falando de amor, mas nós estamos carregados de preconceitos, carregados de julgamentos, carregados de condenações sobre as ações do outro e vemos muito pouco as nossas ações. A gente fala que não ajuda porque o outro não está ajudando. E nós caímos num mecanismo terrível do egoísmo, que é acreditar que alguém tem que fazer primeiro para depois eu fazer. E não pode ser assim. Se nós quisermos realmente passar para o estágio seguinte da evolução planetária, nos tornarmos mundo de regeneração, nós precisamos produzir algo diferente dentro de nós do que já fizemos até hoje. Temos que exercitar mais as nossas virtudes, que ainda são muito pequenas, mas que há alguma coisa boa dentro de nós já. Já temos alguns sentimentos positivos, vamos investir neles. Vamos pegar aquilo que nós já fazemos de bom e vamos procurar ampliar aquilo para mais pessoas. Nós somos, às vezes, tolerantes dentro do lar, conseguimos perdoar e compreender. Vamos levar essa tolerância, essa compreensão para fora? Vamos levar para a rua, para o ambiente de trabalho? Nós já somos capazes de ajudar uma vez por semana uma obra assistencial, uma atividade assistencial? Vamos pensar, eu posso doar algo material, mas eu posso doar, por exemplo, um dia, sem falar nenhuma palavra negativa para ninguém? Sem trazer nenhum comentário depreciativo de ninguém? Tudo isso é contribuição para esse processo todo de renovação. Tudo que a gente puder pensar, eu posso fazer mais um pouco de mim mesmo pela melhoria do mundo, mudando em mim uma atitude que não colabora com ninguém? Essa é a nossa grande realização. E assim nós vamos estar acelerando esse processo de renovação do mundo, porque vai ser uma pessoa menos no mundo para atrasar a evolução dele. Se a gente cuidar menos da vida do próximo, com os julgamentos, com as censuras, e a gente cuidar mais de nós mesmos, nós estaremos realizando uma grande obra. Se a gente conseguir refletir mais sobre os nossos defeitos, as nossas imperfeições, não com aquele julgamento severo, condenatório, mas com aquele indivíduo que aprende que, opa, estava fazendo errado até agora, vou mudar isso. Se eu percebi que uma atitude minha, uma forma de pensar, de falar, machuca e fere alguém, porque a pessoa já me falou várias vezes que o que eu faço está incomodando, eu vou parar, eu vou mudar, eu vou guardar para mim se eu não consigo ainda me livrar daquilo, mas eu não vou fazer mais para irritar o outro, eu não vou entrar mais em disputa com o outro. Quantas pessoas estão convivendo hoje dentro de um lar em disputas? Pais disputando com os filhos, o casal disputando entre si, irmãos disputando entre si. Precisamos repensar atos, precisamos repensar palavras, precisamos repensar as imposições que nós fazemos nas nossas relações amorosas. Quantas vezes nós exigimos provas, comprovações do amor do outro, que são verdadeiros abusos que nós praticamos. E esquecemos, muitas vezes, que nós estamos dando pouco naquela nossa relação com a pessoa que estamos convivendo. Todas essas mudanças fazem parte desse processo de renovação do mundo. A parte de Jesus está sendo muito bem cumprida. A parte dos benfeitores espirituais está muito, muito bem sendo cumprida. Nós viemos para cá hoje carregados de vibrações pesadas, de fluidos nocivos, de formas, pensamentos nocivos que nós cultivamos durante a semana, e eles estão fazendo toda uma faxina espiritual na nossa mente, no nosso espírito, nas nossas vibrações, nossos fluidos. Nós estamos recebendo tudo aqui. O que nos falta é a parte que vai nos caber de, nos próximos dias, a gente conservar a elevação que a gente alcançar aqui hoje. E a gente tentar modificar algo em nós para melhor. Não precisa mudar tudo de uma vez, não. Muda algo. Pega um detalhe da vida que você percebeu que já foi o motivo da discussão, da desavença, do desentendimento. Pega um dos seus pequenos defeitos, trabalha sobre ele. Se vigia naquele item. Muda a forma de pensar sobre aquilo que você às vezes pensa que você está sendo muito generoso em esquecer o erro do outro. Talvez você descubra que foi você que errou. E você mude isso. Nós já estaremos dando uma contribuição extraordinária para a evolução do planeta. Porque nós vamos estar cuidando da única pessoa que realmente nós responderemos pelos atos dela um dia, que somos nós mesmos. Nós estaremos fazendo algo pela pessoa que é a mais necessitada que nós conhecemos, que somos nós mesmos. Então precisamos mudar algo para melhor em nós. E todos nós temos algo para melhor. Temos muitas qualidades boas. Por isso que há pessoas que nos amam, por isso que há pessoas que gostam da gente, porque temos qualidades também. Mas não podemos viver só pensando nelas. Temos que pensar naquilo que nós ainda precisamos melhorar, aprimorar e mudar em nós realmente. E aí nós vamos estar contribuindo para toda essa transformação que Jesus vem direcionando no planeta. E aí voltamos naquele acidente que eu falei para vocês, num circo em 1961, e que vai ilustrar bem para nós o que é essa questão das provas e expiações. No ano 177 da Era Cristã, a cidade de Lyon, na França, estava sob o domínio dos romanos. E lá viria chegar um militar, um chefe do exército romano, e as pessoas dali queriam homenagear esse chefe. Como vocês sabem, era muito comum naquela época aqueles espetáculos terríveis nos circos romanos. Ou era gladiador se matando, ou era gladiador sendo morto por fera. Quando começou a perseguição aos cristãos, eles eram mortos pelas feras, eram queimados. E alguém nessa cidade teve a ideia infeliz de promover uma matança de cristãos naquele lugar. E reuniram mulheres e crianças, que seriam os mais indefesos, para fazer parte daquele espetáculo horrível. E eles fizeram isso. Cercaram todo aquele local, provavelmente um local como esse, onde eram os anfiteatros, onde ocorriam as demonstrações esportivas ou de violência que eles faziam. E eles, então, colocaram fogo e colocaram farpas para que as pessoas não conseguissem fugir daquele lugar. Pegaram os cavalos mais velhos que tinham ali e soltaram em cima daquelas pessoas. E foi um morticínio. Mulheres e crianças apavoradas, morrendo de uma forma trágica, de uma forma violenta. Isso aconteceu no ano 177 da Era Cristã, na cidade de Lyon, que muitos séculos mais tarde seria onde Allan Kardec reencarnaria, nessa última reencarnação que nós conhecemos dele. Mas nessa época, então, aqueles que promoveram toda essa dor, e não foi só uma pessoa responsável por isso, porque várias pessoas apoiaram aquela pessoa que decidiu praticar uma violência, que naquele tempo era considerado certo. Isso é um grande alerta para nós. Em cada época da humanidade, o homem ele é vítima das ideias que ele cultivou naquele tempo, ele achava certo certas coisas. Como hoje nós estamos achando certas determinadas atitudes e apoiamos as pessoas que defendem essas ideias, para daqui 1000 anos, quando nós estivermos reencarnados, nós soubermos que se passaram coisas aqui que nós vamos dizer, não, isso era totalmente errado. Acho que todos entendem isso bem, não é? Talvez hoje a gente está apoiando aqueles que estão falando de que vai ser pela violência que nós vamos contornar qualquer problema social, não é? No futuro nós vamos saber que toda violência que nós apoiarmos, nós seremos responsáveis por ela também. Assim como essas pessoas que lá no ano 177 da Era Cristã apoiaram o massacre das mulheres e crianças para ser um espetáculo para aquelas pessoas. Passados séculos depois, onde vocês acham que reencarnaram essas pessoas que passariam por uma prova terrível, dificílima, que é de desencarnar em meio a um tumulto, sendo pisoteado, sendo vítima ali de um acidente que envolvia fogo? Foram aqueles espíritos que resgataram em Niterói no ano de 1961, onde mais de 500 pessoas desencarnaram nos escombros e ali do circo pegando fogo, pisoteadas, da mesma forma que elas haviam desencadeado essa dor e esse sofrimento. Então veja, as provas, as expiações coletivas, elas representam sempre isso. Aquilo que alguém coletivamente se tornou responsável no passado, e no futuro, passado algum tempo, quando o espírito evolui, ele amadurece, ele adquire conhecimentos, se sensibiliza, e aí então, e até muitos pedem antes de renascer, para passarem por uma prova daquela mesma natureza. Tem gente que fala assim, ah, mas isso é bobagem de espírita, isso não existe. Isso tem no Evangelho, Jesus confirmou isso. Sabe quando ele falou da reencarnação ao dizer que João Batista era Elias? Todos sabem como Elias tinha vivido. Elias foi um profeta que viveu há 700 anos antes de Jesus. E ele, pela ação apaixonada dele de defender a crença dele, ele instigou a morte de sacerdotes de um outro povo que era rival do povo hebreu. E como que eles morreram, esses sacerdotes? Degolados. Passados 700 anos, o profeta Elias reencarna. Reencarna como João Batista, primo de Jesus. Não é nada que Elias voltou do céu, da carruagem de fogo, nada disso. Porque o Evangelho deixa claro, né, que a prima de Maria, que era a mãe de Jesus, a prima dela, estava gestando o bebê João Batista. Então João Batista era um espírito reencarnado, o espírito de Elias. Como que João Batista desencarnou? Desencarnou também, degolado e com a sua cabeça cortada. Jesus não só falou que existe reencarnação, como ele falou que tem prova que a gente resgata do mesmo jeito que a gente provocou nas pessoas. Jesus falou não só de reencarnação, mas falou da ação e reação. Tudo que eu fizer para o próximo vai se voltar para mim. Foi o mesmo que aconteceu com essas pessoas que desencadearam o sofrimento e a morte das pessoas e tiveram que no futuro voltar por essa prova tão difícil. E aí alguém pergunta assim, mas por que tem que passar tanto tempo para passar por uma provação coletiva tão difícil? Ou mesmo uma prova individual, uma expiação individual? Por que tem que passar levar tanto tempo? O espírito tem que evoluir um pouco para ele desenvolver a sensibilidade dele. Porque senão a dor não muda nada. Quem já conversou com um espírito numa sessão, espírito que vem muito revoltado, que ele praticou muitas violências e foi morto pela violência, aquela dor que ele passou da violência que ele sofreu, vítima, que foi desencadeada pela violência que ele causou, não muda nada a ele. Ele continua duro, empedernido ali, com muita dificuldade de acessar, de entender aquilo que ele passou de sofrimento. O espírito tem que evoluir um pouco, desenvolver um pouco a sensibilidade para depois passar por uma prova. É por isso que a gente às vezes fica surpreso. Porque pessoas que parecem que têm uma natureza tão boa, você pensa, não, esse já é um espírito muito evoluído, ele tem que passar por provas ainda difíceis. É porque ele teve que evoluir, desenvolver mais a sensibilidade dele para ele poder entender, pelo sofrimento que ele vai experimentar, as consequências dos atos do passado. Então a gente tem que dar uma mudada na forma de pensar para daí passar por uma prova um pouco mais difícil. Por isso que leva tempo. Por isso que João Batista passou por uma provação que esperou 700 anos. Essas pessoas também levaram séculos até chegar a essa situação. Mais de 1.500 anos eles tiveram que esperar. Mais de 1.800 anos eles tiveram que esperar para passar por uma prova que seria o resgate definitivo deles. Então isso nos mostra que as provas coletivas que nós enfrentamos têm uma relação com aquilo que já fizemos coletivamente no passado. Nós temos essa história, ela está relatada no livro Cartas e Crônicas pelo Espírito Irmão X. E a notícia sobre o incêndio no circo, ela tem nos meios de comunicação nesse ano. Foi algo que chocou o país inteiro. E as provas e expiações, então, elas representam o quê? Para cada grupo tem uma prova diferente. Você quer ver um exemplo? Ó, o modo como cada grupo passa pelas provas e expiações coletivas difere em razão do comprometimento que cada grupo possui. Por exemplo, na erupção que houve do vulcão lá no Havaí, no final de maio desse ano, não morreram pessoas, foi só perda material. Felizmente lá rapidamente agiram, evacuaram a área, ninguém morreu. Na Guatemala, que aconteceu poucos dias depois, comecinho de junho, várias pessoas morreram de forma trágica ali. Por que que cada grupo, cada coletividade passou de forma diferente? Porque cada um tinha uma experiência diferente a resgatar ali. Cada um tinha que ter perdas diferentes, porque o comprometimento de cada grupo é diferente. Então é por isso que cada povo carrega uma experiência diferente. Cada um vai passar por uma prova diferente. E os espíritos já vinham falando sobre isso desde o século XIX. Nós vamos encontrar uma comunicação que consta no livro Obras Póstumas, de um espírito chamado Clélia du Plantier, que deu essa comunicação dizendo o seguinte sobre as provas coletivas. Olha, três caracteres há em todo homem: o do indivíduo, do ser em si mesmo, o do membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas três faces, pode ser ele criminoso e virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo criminoso como cidadão e reciprocamente. A gente pode até dizer que conhece gente assim, né? A pessoa, ela é muito boa dentro de casa, mas fora ela não pensa duas vezes em prejudicar ninguém. Ou o contrário. Tem pessoas que são perversas no lar e fora trata bem todo mundo. E olha que interessante que há uma esfera nossa, do indivíduo. Nós podemos ser muito bons para as outras pessoas, mas não ser bons de verdade para nós. Nós também respondemos por isso. Até pelo mal que nós praticarmos só contra nós também respondemos. Então vê como é complexa a nossa ação como espírito em evolução. Ela ainda prossegue dizendo assim, ó: não se pode duvidar que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque dominadas por instintos de orgulho, de egoísmo, de ambição, de cupidez, enveredam por um mau caminho e fazem coletivamente o que um indivíduo faz insuladamente, quer dizer, individualmente. Uma família se enriquece à custa de outra. Um povo subjuga outro povo, levando-lhe a desolação e a ruína. Uma raça se esforça por aniquilar outra raça. Essa é a razão porque há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. O Espírito usou essa ideia da pena de talião. O que coletivamente eles produziram no passado, eles sofrem um efeito hoje. Por isso que sempre que a gente pensar nesses problemas, nessas atualidades que vem acontecendo, de pessoas passando por dificuldades coletivamente, enfrentando o mesmo problema, a gente não vai ficar julgando, falando, ó, estão pagando o erro do passado. mas a gente não vai se revoltar contra a lei divina. A gente vai saber que é algo que se cumpre e que é necessário para a experiência deles. Mas nós vamos deixar de ser caridosos para com eles? Sermos solidários? Não. Porque senão nós vamos estar demonstrando pouquíssima compreensão do Evangelho. Embora hajam provas e expiações que as pessoas devam passar, o nosso dever qual que é? Intensificar as provas das pessoas? Não. É amenizar, é suavizar a dor do próximo. Mesmo que ele mereça, o nosso dever é suavizar a dor do nosso próximo, sempre. Porque isso é aquele amor que Jesus falou que cobre uma multidão de pecado. Cobre o nosso e pode cobrir do outro. Você sabe por quê? Porque quando você ajuda amorosamente alguém que passa por uma dificuldade, você pode fazer surgir nela uma nova compreensão sobre a vida. Pode despertar nela um sentimento de gratidão que pode ser o início de uma transformação. Por isso que o amor materializado na caridade, ele é sempre a forma de libertação do homem do sofrimento. Por isso que Jesus deu a receita para a gente se libertar das nossas provas definitivamente. É nos amando uns aos outros, nos amparando caridosamente, sempre que um ser precisar de ajuda, nós prestarmos essa ajuda. É assim que nós nos libertamos de toda a dor, todo o sofrimento, fazendo o amor nos movimentar e tocar o outro. Então, não vamos usar isso nunca para justificar nossa inatividade em favor do próximo. Mas isso vai nos calar a indignação, a revolta e o medo também. Allan Kardec, ou melhor, aqui ainda é o espírito Clélia que está falando, olha, dessas convulsões sociais, uma melhora sempre resulta. Então, de todos os conflitos que coletivamente a humanidade passa, sempre tem um ganho para a humanidade. Os espíritos se esclarecem pela experiência, o infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal, na erraticidade refletem, tomam novas resoluções e quando voltam, fazem coisa melhor. Por que a humanidade vem, era após era, vencendo inúmeros obstáculos aqui no planeta? Por esse mecanismo, por já termos sofrido ao voltarmos ao mundo espiritual, tomamos novas resoluções, nos dispomos às novas coisas e assim nós estamos evoluindo. Porque é a dor e o sofrimento que infelizmente ainda nos faz evoluir. Porque ainda não aceitamos um convite há 2000 anos que nos foi dado, de nos amarmos uns aos outros. Estamos ainda resistentes a isso. Por isso que ainda precisamos da dor como mestre. E aí uma perguntinha que Kardec fez aos espíritos superiores, para a gente ir fechando as reflexões dessa tarde. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Será que algum dia vamos nos libertar de tantas dores coletivas, tantas provas? O que precisa para isso acontecer? E os sábios mentores da humanidade, inspirados por Jesus, eles disseram isso, olha só. O bem reinará na Terra, quando entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Percebem que se nós quisermos ter uma Terra harmoniosa, bondosa, nós precisamos nos melhorar? Precisamos ser bons espíritos vivendo aqui. Precisamos praticar amor e justiça. Precisamos dar ao outro aquilo que nós queremos para nós. Isso é justiça. É você permitir que o outro tenha tudo aquilo que você deseja para você. Então, quando isso acontecer, nós vamos ter uma fonte permanente de bem e felicidade. O que ainda existe muito no mundo é egoísmo impedindo a evolução da humanidade. E pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Esses, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Essa é a grande solução que nós precisamos ter. Banir o egoísmo e o orgulho das nossas vidas. Descobrir onde o nosso orgulho se manifesta. Onde o nosso egoísmo está turvando a vida, está minando ali as bases da vida, onde está corrompendo a vida. E aí nós vamos conseguir produzir mudanças que nós veremos bem assim próximas de nós. Essa é a nossa mensagem, então, para essa tarde. Que Jesus nos ilumine, que tenhamos todos uma semana muito abençoada, com muita força. Lembrando que nós estamos todos sendo muito amparados, muito assistidos. Muito obrigado a todos, viu?